CD MP3 2, do CD 19 ao CD 38. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Autor J.K. Rowling. CD 19. Capítulo 19, A Corça Prateada. Estava nevando quando Hermione assumiu a vigia à meia-noite. Os sonhos de Harry foram confusos e perturbadores. Nagini entrava e saía, primeiro de um gigantesco anel rachado, depois de uma coroa de Eléboros. Ele acordou várias vezes, em pânico, convencido de que alguém o chamara, ao longe, imaginando que o vento a açoitar a barraca fossem passos ou vozes. Por fim levantou-se no escuro e foi se juntar a Hermione, que estava encolhida na entrada da barraca, lendo História da Magia à luz da varinha. A neve continuava a cair profusamente, e ela recebeu com alívio a sugestão de guardarem tudo cedo e continuar viagem. "Vamos para algum lugar mais abrigado", concordou ela trêmula, vestindo um suéter de atletismo por cima do pijama. "Passei o tempo todo achando que ouvia a gente andar aqui fora, e tive até a impressão de ter visto alguém uma ou duas vezes." Harry parou no ato de vestir um suéter e deu uma olhada no silencioso e imóvel bisbilhoscópio sobre a mesa. "Tenho certeza de que foi imaginação", disse Hermione, parecendo nervosa. "No escuro, a neve prega peças aos nossos olhos. Mas talvez seja bom desaparatarmos com a capa da invisibilidade, só por precaução." Meia hora depois, a barraca já guardada, Harry usando a Horcrux e Hermione segurando a bolsinha de contas, desaparataram. Foram engolidos pela habitual compreensão. Os pés do garoto deixaram o chão fofo de neve e batendo com força em terra congelada e coberta de folhas. Ou essa foi a sua impressão? "Onde estamos?", perguntou ele, correndo os olhos por um arvoredo diferente enquanto Hermione abria a bolsinha e começava a puxar lá de dentro os paus da barraca. "Na floresta do Deão. Acampei aqui uma vez com os meus pais. Ali também a neve cobria as árvores em torno e fazia um frio cortante, mas pelo menos estavam abrigados do vento. Eles passaram a maior parte do dia na barraca, buscando calor junto às fortes chamas azuis que Hermione era perita em produzir e que podiam ser recolhidas e transportadas em um jarro." Harry tinha a sensação, que era reforçada pela solicitude de Hermione, de estar convalescendo de uma doença breve, mas aguda. Naquela tarde, a neve tornou a cair e, em consequência, até a clareira abrigada recebeu nova camada de neve fina como pó. Após duas noites de pouco sono, os sentidos de Harry pareciam mais aguçados do que o normal. Sua fuga de Godric's Hollow por um fio fizera Voldemort parecer mais próximo que antes, mais ameaçador. Quando a noite desceu, Harry recusou a oferta de Hermione de fazer a vigia e lhe disse para ir se deitar. O garoto levou uma almofada velha para a entrada da barraca e se sentou, usando todos os suéteres que possuía e ainda assim sentindo frio. Com a passagem das horas, a escuridão foi adensando até se tornar virtualmente impenetrável. Ele já ia tirar o mapa do maroto para espiar o pontinho que representasse Gina quando lembrou que eram as férias de Natal e que ela teria regressado à toca. O mínimo movimento parecia se amplificar na vastidão da mata. Harry sabia que o lugar devia estar pululando de seres vivos, mas desejou que todos se mantivessem imóveis e silenciosos para ele poder diferenciar suas corridas e passos furtivos dos ruídos que pudessem anunciar outros movimentos sinistros. Lembrou-se do som de uma capa deslizando sobre folhas mortas havia muitos anos e imediatamente pensou tê-lo ouvido antes de se sacudir mentalmente. Os feitiços de proteção tinham funcionado durante semanas. Por que iriam se romper agora? Contudo, ele não conseguiu se livrar da sensação de que havia alguma coisa diferente essa noite. Várias vezes, ele se levantou bruscamente, o pescoço doendo porque adormecer e relaxar o corpo em um ângulo torto contra a parede da barraca. A noite atingiu tal densidade de aveludado negror que ele poderia estar flutuando no limbo entre a desaparatação e a aparatação. Tinha acabado de erguer a mão diante do rosto para verificar se conseguiria ver os dedos quando aconteceu. Uma luz prateada apareceu logo à frente, movendo-se entre as árvores. Qualquer que fosse sua origem, ela se deslocava silenciosamente. A luz parecia simplesmente estar vindo em sua direção. Ele se pôs de pé com um salto, a voz congelada na garganta, e ergueu a varinha de Hermione. Apertou os olhos, quando a luz ameaçou cegá-lo. As árvores à sua frente, silhuetas negras, e ela sempre a se aproximar. Então a fonte de luz saiu de trás de um carvalho. Era uma corça branco-prateada, um luar que brilhava e ofuscava, pisando com cautela, em silêncio, sem deixar rastros na fina poeira de neve. Ela veio ao seu encontro, a bela cabeça altiva, com olhos rasgados e longas pestanas no alto. Harry fitou o animal assombrado, não por sua estranheza, mas por sua inexplicável familiaridade. sentiu que estivera à sua espera, mas que esquecera até aquele momento que tinham combinado se encontrar. Seu impulso de gritar por Hermione tão forte instantes antes desaparecera. Ele sabia, teria apostado a vida, que ela viera buscá-lo e a mais ninguém. Eles se contemplaram por longos momentos e então a corça lhe deu as costas e se afastou. Não, exclamou ele e sua voz quebrou por falta de uso. Volte aqui. A corça continuou a avançar deliberadamente entre as árvores e seu fulgor não tardou a se listrar com as sombras dos troncos grossos e escuros. Por um instante ele hesitou, trêmulo, a cautela lhe sussurrou. Poderia ser um truque, um engodo, uma armadilha. O instinto, porém, o instinto soberano, lhe disse que aquilo não era magia das trevas. Ele partiu em seu encalço. A neve rangia sob seus pés, mas a corça não fazia ruído ao passar entre as árvores, porque era apenas luz. Sempre mais fundo pela mata, ela o conduzia, e Harry andava depressa, certo de que, quando parasse, ela o deixaria se aproximar. E Harry lhe falaria, e a voz diria a ele o que precisava saber. Finalmente ela parou, tornou a virar a bela cabeça para ele, e Harry correu ao seu encontro, uma pergunta ardendo em seu íntimo, mas, ao abrir a boca para fazê-la, a corça desapareceu. Embora a escuridão a tivesse engolido inteira, a sua imagem reluzente continuava gravada na retina do garoto. Obscurecia sua visão mais intensamente quando ele baixava as pálpebras, desorientando-o. Sobreveio, então, o medo. A presença da corça significara segurança. Lumos! Sussurrou ele e a ponta da varinha se acendeu. A imagem da corça foi desaparecendo, a cada vez que piscava ali parado, escutando os sons da floresta, os distantes estalidos de gravetos, o farfalhar suave da neve. Estaria em vias de ser atacado? A corça o teria traído a uma armadilha? Ele estaria imaginando que havia alguém parado, à espreita, além do alcance da varinha? Ergueu-a mais alto. Ninguém avançou para ele. Não houve clarão de luz verde de trás de árvore alguma. Por que, então, ela o conduzira àquele lugar? Alguma coisa lampejou à luz da varinha, e Harry se virou para examiná-la. Mas viu apenas um pequeno poço congelado, a superfície negra rachara, cintilando a claridade da varinha no alto. Ele se aproximou com certa cautela e espiou. O gelo refletiu sua sombra distorcida e o feixe de luz da varinha. Mas, no fundo, sobre a carapaça cinzenta e difusa, outra coisa brilhou, uma grande cruz prateada. Seu coração saltou à boca, ele caiu de joelhos à beira do poço e virou a varinha em ângulo para inundar o fundo com o máximo de luz, um brilho vermelho escuro, uma espada com rubis brilhantes no punho. A espada de Gryffindor estava no fundo do poço. Mal respirando, olhou-a, espantado. Como era possível? Como viera parar em um poço na mata, tão perto do lugar em que estavam acampados? Teria uma magia desconhecida atraído Hermione a esse lugar? Ou a corça que ele tomara por um patrono, seria uma espécie de guardiã do poço? Ou teria a espada sido colocada ali depois de sua chegada, precisamente porque estavam ali? Nesse caso, onde estaria a pessoa que tinha querido passá-la a Harry? Mais uma vez, ele dirigiu a varinha para as árvores e arbustos circundantes, procurando uma silhueta humana, o brilho de um olho, mas não viu ninguém. Sentiu, contudo, um pouco mais de medo fermentar sua euforia ao voltar a atenção para a espada que repousava no fundo do poço congelado. Apontou a varinha para a forma prateada e murmurou: Ate a espada! A arma não se mexeu. Não esperara que o fizesse. Se fosse tão fácil, a espada estaria caída no chão, aguardando que ele a recolhesse, e não no fundo de um poço congelado. Ele contornou o círculo de gelo, fazendo esforço para lembrar da última vez que a espada viera às suas mãos. Ele corria, então, extremo perigo, e pedira ajuda. Socorro! Murmurou, mas a espada continuou no fundo do poço, indiferente, imóvel. Que era mesmo? Harry perguntou a si mesmo, voltando a andar. Que Dumbledore lhe dissera da última vez que ele tivera a espada? Somente um verdadeiro membro da Grifinória poderia ter tirado isto do chapéu. E quais eram as qualidades que definiam um Grifinório? Uma vozinha na cabeça de Harry respondeu. A audácia, a coragem e o cavalheirismo distinguem os Grifinórios. Harry parou de andar e deixou escapar um longo suspiro, seu hálito esfumaçado dispersando-se rapidamente no ar gélido. Sabia o que tinha de fazer. Para ser sincero, imaginara que chegaria a esse ponto no momento em que localizara a espada no gelo. Ele correu a olhar pelas árvores ao redor, mas estava convencido agora de que ninguém ia atacá-lo. Tinham tido oportunidade quando ele caminhara sozinho pela mata. Tinham tido muito tempo enquanto examinava o poço. A essa altura, a única razão para sua demora era a perspectiva imediata ser profundamente desconvidativa. Com os dedos pouco ágeis, Harry começou a tirar suas várias camadas de roupa. Onde entrava o cavalheirismo nisso? Lamentou-se. Não estava muito seguro, a não ser que cavalheirismo fosse não chamar Hermione para fazer isso por ele. Uma coruja piou em algum lugar, enquanto se despia. E ele pensou em Edviges, com um aperto no coração. Tremia de frio agora, seus dentes batiam sem parar, mas ele continuou a se despir até ficar apenas de cueca e pés descalços na neve. Colocou a bolsa contendo as metades de sua varinha, a carta de sua mãe, o caco do espelho de Sirius e o velho pomo por cima das roupas. Então, apontou a varinha de Hermione para o gelo. De findo. O feitiço estalou no silêncio como o estampido de uma arma. A superfície do poço rachou e pedaços de gelo escuro flutuaram na água agitada. Pelo que Harry pôde calcular, não era fundo, mas, para recuperar a espada, teria que submergir de corpo inteiro. Refletir sobre a tarefa à frente não a tornaria mais fácil, nem a água mais quente. Ele se acercou do poço e depositou a varinha de Hermione no chão, ainda acesa. Depois, tentando não imaginar a temperatura extrema que chegaria, nem a violência com que logo estaria se sacudindo, pulou. Cada poro de seu corpo gritou em protesto. O próprio ar em seus pulmões pareceu congelar quando submergiu, até a altura dos ombros, na água gelada. Mal conseguia respirar, tremendo com tanta força que chegava a provocar marolas na borda do poço. Ele procurou sentir a espada com os pés dormentes. Só queria mergulhar uma vez. Harry adiou o momento da total imersão, de segundo a segundo, ofegando e se sacudindo, até se convencer de que aquilo precisava ser feito. Então reuniu toda a sua coragem e mergulhou. O frio extremo foi angustiante, queimou-o como fogo. Seu próprio cérebro pareceu congelar quando ele cortou a água escura até o fundo e esticou as mãos ao encontro da espada. Seus dedos se fecharam em torno do punho, ele a puxou para cima. Então, alguma coisa se fechou em torno do seu pescoço. Pensou que fossem plantas aquáticas, embora nada tivesse roçado nele quando mergulhara. E ele ergueu a mão livre para se desvencilhar. Não era planta. A corrente do Horcrux apertava e lentamente comprimia sua traqueia. Harry bateu os pés com força, tentando voltar à superfície, mas conseguiu apenas se impelir contra o lado rochoso do poço. Debatendo-se, sufocando, ele esgravatou o pescoço, seus dedos congelados, incapazes de soltar a corrente, e agora surgiam pontinhos luminosos em seu cérebro. E ele ia se afogar, não havia mais nada, nada que pudesse fazer, e os braços que se fecharam em torno do seu peito certamente eram os da morte. Engasgando e engolhando, encharcado e mais gelado do que já estivera na vida, ele recobrou os sentidos de cara na neve. Perto, outra pessoa ofegava e tossia e cambaleava. Hermione viera em seu socorro, como viera quando a cobra atacara. Contudo, não parecia ser ela, não com aquelas tosses compridas. Não a julgar pelo peso dos passos. Harry não teve forças para levantar a cabeça e conhecer a identidade do seu salvador. Só conseguiu levar a mão trêmula à garganta e sentir o lugar em que o medalhão cortara fundo sua carne. Não estava ali. Alguém o retirara. Então uma voz ofegante falou do alto. — Você é maluco? Nada além do choque de ouvir aquela voz poderia ter dado a Harry energia para se levantar. Tremendo violentamente, ele se pôs de pé vacilante. Diante dele, viu Rony, completamente vestido, mas encharcado até os ossos, os cabelos colados no rosto, a espada de Gryffindor em uma das mãos e a Horcrux pendurada na corrente partida na outra. — Por que não tirou essa coisa antes de mergulhar, pô? Ofegou Rony, segurando a Horcrux que balançava para frente e para trás, na corrente curta, em uma paródia de hipnose. Harry não conseguiu responder. A corça prateada não era nada, nada comparado ao reaparecimento de Rony. Nem conseguia acreditar. Tremendo de frio, apanhou um monte de roupas ainda na beira do poço e começou a se vestir. Enfiando suéter após suéter pela cabeça, Harry fitava Rony como se esperasse vê-lo desaparecer cada vez que o perdia de vista. Entretanto, ele tinha que ser real, acabara de mergulhar no poço e salvar a vida dele. Foi você? Perguntou ele por fim, os dentes castanholando, a voz mais fraca do que o normal por causa do quase estrangulamento. Bem, foi, respondeu Rony, parecendo ligeiramente atordoado. Você conjurou aquela corça? Quê? Não, claro que não. Pensei que você que estivesse conjurando. Meu patrono é um veado. Ah, é. Achei que estava diferente. Sem galhada. Harry pendurou a bolsa de Hagrid no pescoço, vestiu o último suéter, abaixou-se para recolher a varinha de Hermione e encarou Rony. Como veio parar aqui? Aparentemente, Rony tivera esperança de que essa questão fosse levantada mais tarde. Ou nunca. Bem, eu... Você entende. Voltei. Se... Ele pigarreou. Entende. Se vocês ainda me quiserem. Houve um silêncio em que o assunto da partida de Rony pareceu se levantar como uma muralha entre os dois. Contudo, ele estava ali. Voltara. Acabara de salvar a vida de Harry.